a VL Cast, o podcast brasileiro de Team Fortress 2, começa agora. Unicórnio! Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao AVL Cast. O meu nome é Stratofarius. Well, don't that beat all! E este é o primeiro podcast brasileiro de Team Fortress 2. Hoje conosco temos não apenas 5 apresentadores, temos 6 apresentadores. Eu só estou com... Então, 5 apresentadores e 2 convidados. Isso. O primeiro... Então seriam 7. 3 convidados. Eu tenho um comentário a fazer. Vai esperar. A primeira pessoa que temos aqui hoje é o nosso primeiro convidado especial, que é Altair. Our guns are for babies! Olá, ouvinte. E aí, beleza? Eu. Nosso... apresentador normal, Pidroca. Oi, oi. Nosso apresentador normal, Izumi. May I borrow your earpiece? This is Scout. Rainbows make me cry. Over. Olá, olá, tá, olá. Aí, aí. Nosso apresentador normal, Samurai. Ripper, you little! Yo, yo, yo! E outro nosso convidado, o grande Paulo. I have rescued my intelligence. Quero falar, não. Ao rei o bigode. É. Outro dos nossos convidados é o Loriball. I'll put it in my trophy room with the others. Uma das pessoas que está faltando hoje é o Kakashi. Ah, oh, there's a new angel in heaven. In hell! Que vai entrar para substituir o Homer. Mais informações nisso depois. Então vamos começar. Nosso primeiro segmento novo. Feedback. Come sing with me. Not you. Em que a gente vai ler todos os comentários, todas as sugestões e todas as críticas que foram deixadas para nós. O primeiro comentário muito especial, que é o dos microfones e dos clássicos AMOS. E caso você esteja se perguntando, pro pessoal que está ouvindo ao vivo, esse som que vocês estão ouvindo ao vivo não é o mesmo som que vocês vão ouvir quando vocês forem baixar o episódio. É um som diferente. Ou seja, se você está achando que ia estar alto pra caralho, quando você for baixar, vai estar... Não vai estar alto. Outra coisa, os AMs vão ser editados pra fora. Por isso vocês não estão ouvindo nenhum AM que eu tô falando. Eu vou falar uns 50 AMs, mas vocês não vão ouvir. Tá dando, moleque. Ótimo. Outra coisa que a gente quer falar é que o nosso apresentador Homer, ele vai sair por causa que, infelizmente, ele não tem uma vida social. Ele é excluído do mundo, pronto. Isso é muito triste. Joga mal pra caralho também. De sniper, viu? Vamos deixar isso pra depois. Começando pelo tópico AVL Cast, comentários, sugestões e críticas no avlclub.com.br/fórum. Você também pode deixar uma mensagem pra gente em avlcast@hotmail.com.br. A nossa primeira mensagem é pelo Jojone, que ele diz: além do problema dos microfones, tem problema dos microfones também. E acho que não tem necessidade de música de fundo. Bom, não tem música de fundo excessiva. Só tem, tipo, algumas horas. Outro comentário veio de Burr. Ele diz que, sinceramente, Samurai estragou o podcast, muito forçado e sem graça. Senti vergonha ao ouvi-lo. Sinceramente, mando o dedo do meio da amizade. Outro comentário de Shojone é... Ou seja, não precisa gritar. É, sem gritos. M diz, este é AVL Cast, voz de chiclete. Nossa. Por favor. Relota de chiclete. Eu sei que você tem um sotaque, mas tenta perder ele. Relota de chiclete. Chiclete. Que mentira. Que mentira. Que mentira, caramba. Relota de chiclete. Chiclete. Chiclete. Não é chiclete. Ficamos só chiclete. Tá, voltando ao negócio de quem vai substituir o Homer, já falamos que é o Kakashi, mas vamos falar quais foram os resultados da votação pra escolher quem ele devia substituir. Quem tava competindo? Shinzo, Jojone, Kakashi, é claro, Loliball, Antedegemon e Burr. Vamos falar pelo número de votos. Shinzo e Jojone receberam 1% de voto. Palmas. Coitados. Loliball, ele fez o recorde de receber nenhum voto. E... O TD Game 1 recebeu 2 votos. Parabéns. E Burr recebeu 3 votos. Não. Quem votou nele? Eu tô tirando conta pra poder se votar esse mesmo. É. O vencedor foi, claro, Kakashi com 6 votos. Foda. Kakashi fodeu isso! Sistema de cotas. Exatamente. Prefiro ser esfaqueado 27 vezes do que deixar. Do que deixar o Burr entrar. Nossa. Exato. Beleza, lindo. Continuando, nenhum mais feedback por hoje. Vamos lembrar pra vocês, se vocês quiserem falar com a gente, avlcast@hotmail.com.br ou avlclan.com.br/fórum na seção de avlcast. Ou manda um SMS com algum número. Isso. Número tem um comentário. Tem um comentário. Qual comentário? A foto do Paulo do Skype é muito sexy. Pô, essa foto tá sentindo, velho. Para de ficar perturbando, velho. Eu tô atraído aqui. Pô, é claro, velho, que minha fotinha é marotinha. Que merda. Só minha fotinha é marotinha. Vocês, velho, isso é um problema que eu acho sério da juventude de hoje. Vocês não usam as próprias fotos nas paradas. Vocês têm vergonha, vocês se acham feio, sei lá que porra é essa. Eu uso meu nome e minha foto, velho, nas paradas. É simplesmente o extrato tem medo de perder o rim. Ele acha porque, claro, a cara do Paulo é um ponto de interrogação, mais um bigode. Volta em cima. Deixa o Paulo falar primeiro. Vamos passar para a nossa sessão, nosso segmento, que todo mundo adora. E então, o que você fez nessa semana? Que é o que você fez? E que vamos perguntar para cada um o que você fez. Vai começar comigo. Isso vai ser bem grande, né? Porque temos 7 pessoas. A primeira pessoa... A primeira coisa que eu vi dessa semana foi que eu vi um filme chamado A Ilha e eu joguei GTA Vice City. Meu Deus. Garry's Mod, eu joguei com Altair. Me dá Garry's Mod! Não. Compra é barato, meu. Baratinho. Cara, não tem cartão internacional. Favelado. Papo pau. Qual a pergunta? Bom, o que você fez nessa semana? Ah, agora vamos para o Altair. O trabalhei, velho. Não era você. Altair, o que você fez essa semana? O Altair está almoçando, então eu vou falar. Eu joguei computador e não quis estudar para a prova de matemática e provavelmente me lenhei. Mas eu não me lenhei não, porque eu estudei sexta. Tirar 7. Agora sou eu? É você. Eu trabalhei, zerei Sniper Ghost Warrior, zerei Filho Prince of mãe. Persia, zerei... Prototype e terminei também o Street Fighter, todos os bonecos. Calma aí, a sua semana é de 7 dias ou de 24? Você terão 4 jogos e uma semana. Velho, eu sou produtivo, velho. Ah, e também comecei natação você essa semana. Você é produtivamente inútil. Nossa, não, comecei cara, natação você tem bastante tempo livre, hein? Também. Parabéns, incrível. Continuando, vamos para o próximo, que é o nosso amigo Izumi. O que você fez nessa semana? Nessa semana, simplesmente... Cala a boca. Eu simplesmente joguei, perdi meu HD do computador, estudei pra 3 provas. Acabou. Que semana legal. E... Samurai, o que você fez? Bem, joguei League of Legends, Team Fortress 2 e estudei. Só isso? O que é League of Legends? Só. Eu com a caixa aos minha alunos. Vida é normal. Desculpa, gente. Normal? Ninguém é normal. Ninguém é normal. Ninguém é. Esse clã, principalmente. Ninguém é normal. Realmente. É. Realmente. Tá, mais ou menos, mais ou menos. Ótimo. Vamos continuar. E o último que falta é o Lollibol. Lollibol, o que você fez nessa semana? Fap. Não falei fap. Ele só fapeou a semana inteira. E joguei também. Não perguntem o que é fap, por favor. Jogou jogos de fap. Nos prisões, né? Não se esqueça desse detalhe. Eu não quero saber, eu juro que eu quero saber. Eu então, BC2. Vamos logo para as notícias. Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! A primeira notícia, que é claro muito importante, é do novo blog post do site do GeForce 2, que eles anunciaram que vão ter uma coisa super nova que não fizeram antes. Um concurso em que o pessoal do jogo, o pessoal que joga o jogo, vai poder escrever as histórias dos heads. Isso mesmo, as histórias dos heads. 75 linhas, palavras, 75 palavras ou menos. Eu acho que eu já passei. Nessas notícias, eles também anunciaram que eles vão lançar uma skin nova pro Soldier, pra quem comprar Worms Reloaded antes de setembro. 3 de setembro. 2 de setembro. 2. E também vai ter uma competição de Team Fortress 2 competitiva. Não era só um hatch? Acho que é um hatch. É o hatch. É o hatch e as duas granadas do Soldier que ele tem no peito viram uma Holy Hand Grenade. E quando Vira só o taltzinho, mas não vira uma skin completa, pô. É, não? É um hatch. E quando você dá taunt no equalizer, ele grita, oh, aleluia, que nem no Worms. Brum. Eu tenho. Quer falar uma coisa? Também. Eu fiz a minha historinha do hatch e eu vou ler ela aqui pra todo mundo. Qual hatch? Eu fiz do hatch aquele que era três hatches, um em cima do outro. Cornas. Ah, legal. Qual é o nome dele? Eu já esqueci. Saori Salvador Criolo 2. Qual hatch? Isso, olha aqui, eu vou ler a minha grande história. Só um segundo, deixa eu achar lá de novo. Lá vem merda. Eu vou traduzir ao vivo, tá? Então Deus disse que se faça chapéus. Então os chapéus foram criados. E a humanidade era burra e queria aprender como usar seus chapéus para mostrar um sistema de status mais burro ainda. E um decidiu que colocar um chapéu em cima do outro era uma ideia inteligente. Então, o Towering Power of Hats foi criado junto com uma nova espécie humana, Homo Rato Sapiens. Não, agora sério, deixa eu comentar. Vindo da pessoa que gravou um vídeo com um jacaré de papel, eu estou impressionado. O jacaré de papel já foi... Ele tá. Muito bom, parabéns, velho, parabéns. E qual é o prêmio do contest? Você ganha um hat da comunidade com seu nome, eu acho, uma coisa assim. E os, então você não ganha nada. Os hats, eles são atualizados pra você... Sua historinha ser a história do jogo. Então toda hora... Mas você ganha alguma coisa também que eu li. Alguma coisa... da não, a Valve mesmo disse que você não ganha nada. A própria Valve disse. Você ganha um beijo da Valve. Beijo. Você ganha um beijo, comentário. A história do Boo é a mais burra ainda. Você ganha episódio 3 do Half-Life, cara. Isso, claro. Agora eu vou perguntar. Deve ser meio óbvio, mas eu vou perguntar. Strato, você escreveu essa história em inglês, não escreveu? Sim. Ah, tá. Claro, né? Ele não é burro, né? É, daqui a pouco ele parece ser mais divertido. É. Quando bom, alguém mais aí eu... fez historinha dos hats? Eu fiz. Eu também. Eu fiz uma merda, não quero nem falar do meu, tá? Então, eu dei a minha história pro Jojo. Alô, com licença, desculpe a demora. É, o Altair, a gente pulou ele, o negócio da semana. É. Agora eu não quero mais saber. Agora, Altair, nós estamos falando sobre as histórias do hatch. Aí agora o Paulo vai falar a história dele. Ah, tá. Eu fiz da luva do Pyro que o engenheiro roubou. Que essa é a história mais batida de todas. Então, pra não falar que foi simplesmente roubada, a história é o seguinte. O engenheiro, uma vez ele foi lá em Badlands, ele foi passar perto do respawn pra colocar uma sentry, e o respawn tava aberto. E aí ele viu que o Pyro, na verdade, é mulher. E aí ele se apaixonou. E aí, pro romance deles ficar secreto, ele deu a luva pra ela, velho. Aí ela usa a luva como se fosse o sinal do casamento deles, entendeu? Do relacionamento sério. Só tem uma coisa. Pidroca é contra a mente essa história. Velho, eu já provei que ele é mulher. Como? Quando ele põe a mão na cintura, velho, ele fica batendo o pezinho. Isso é mulher esperando o cara, velho. Okay. Mas Paulo, esperando o cara, né? Mas Paulo, você tá ligado que quando você inicia o jogo não tem aquele negócio give him a chance pra você passar seus recordes e sei lá o quê, das classes. Que? Das classes. Em alguns computadores tem her de mulher e nos outros tem him. Ou seja, a Valve só tá sacaneando com todo mundo. Claro, a Valve tá enrolando, mas é menina, velho. Com certeza. Porque na prática, velho, na prática, não era necessário ele usar a máscara. Eles colocaram a máscara pra fazer esse suspense. Por quê? Porque é uma menina. Não, pô, a máscara vai ficar toda queimada? Não, na verdade, a máscara é pra poder filtrar o ar, porque tem muito contato com as cinzas, o fogo e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Uma frescura que a Bob escreveu. Você aprende uma coisa nova todo dia. Mas... Vocês sabem a minha teoria. Qual a sua teoria? Os pares, na verdade, são pôneis! Que merda de história! Meu cérebro explodiu depois de ouvir essa! Mind blow! Izumi, conta a sua história, Izumi. Que retardado! Nem fudei. Na verdade, eu não contei isso, tá? Só coloquei um comentário, tipo, porque o hatch lá do... O hatch, sabe? O hatch less do sniper? Seu chapéu? Sei. Então, só nós quer ver lá que ele comprou um gel super fodástico, eu prefiro isso do que o hatch. Acabou. Idiota, mas simples. O Altair gosta muito do hatch do Heavy, né? Sim, eu fiz um sobre o Shanka. Como é? Nada melhor do que lembrar dos velhos tempos na Rússia. Muito bem. Ah, Jesus. Foda-se. Na prática, ele foi o único que fez o certo, né? Que é simplesmente contar um comentário do hatch, né? E não a história dele, né? Eu fiz o do Pyro Bini, do chapeuzinho de pivete do Pyro. E aí? E de pivete do Pyro? Eu falo... Eu levei o Pyro como um retardado mental e falei que o Pyro's Beanie foi a primeira tentativa do Pyro tentar botar fogo no céu. E ele falhou. Como aí? Ele tentou colocar fogo no céu e fez um hatch? Não, tipo assim, o Pyro sempre quis tocar fogo no céu. E o Beanie foi a primeira tentativa dele de fazer isso acontecer. Mas o Beanie é um chapéu! Eu sei, mas tem um... Mas, animal... Cara, isso é poesia, vocês não entenderam. Mas animal, não entendeu. Só uma reflexão profunda, cara. Extrato, você nunca viu que o Beanie tem uma porra de uma hélice na cabeça, não? Por que você não falou logo? Porra, você nunca jogou Team Fortress 2, não, animal? Claro que eu joguei, mas o que, que você acha que eu pensei quando eu falei, nossa, ele tentou tocar fogo no céu e saiu um hatch? É, porque o hatch tem uma hélice na cabeça, aí gira e ele tentou voar com isso, só que não dá, entendeu? Ele colocou isso no chapéu e voa até o céu. Jumento. Idiota, ele usou o hatch para voar ele até tentou. O céu. Jumento, além de feio, é burro. Que estrato. Ai, que burro, dá zero pra ele. E tá, continuando. Outra coisa que teve nessa update é o chapéu do Worms Reloaded. O que que tem Worms? O que que tem de novo? O que que tem Worms? Tem minhocas. Tem o jogo? Então, rolou uma discussão ferrenha lá no Orkut sobre o jogo do Worms, velho. Lá na comunidade oficial do TF2. O bagulho foi tenso. Eu, como bom troll, tive que participar, né? Mas o que aconteceu? Qual foi o motivo? Ué, velho, primeiro a gente tava todo mundo discutindo da validade do hatch, se o joguinho era legal e tal, custo-benefício. Aí entrou um favelado falando, onde é que tem pra baixar de graça? Pra quê, meu irmão? Todo mundo sabe minha posição sobre pirataria. Não gostava de pirataria, detestável. Aí, velho, o bicho falou, eu baixo mesmo. Falei, velho, você é um mendigo. Você paga R$59,90 de internet e fala que um jogo de $17 é caro. Não, mas eu tô falando desse jogo. Não tô falando desse jogo, tô falando de jogo de $100. Eu falei, meu irmão, eu não sei que jogo quer $100 na Steam, porque nem o pacote inteiro da Valve chega a esse preço, velho. Você é muito mendigo, sabe nem o que você tá falando. E o pau comendo, velho, Ó, teve uma galera que comentou lá, era sobre pirataria, aí virou pirataria no geral, mas começou porque o bicho não quis comprar o Worms, ele falou, é um joguinho com prazo de validade. Eu falei, ué, velho, como assim jogo com prazo de validade? É, você joga e depois que termina, acabou. Eu falei, bicho, mas o Worms tem multiplayer, tem missão, tem hatch, tem coisa pra você comprar, tem coisa pra porra. Fora que o gráfico ficou excepcional, porque eu jogo Worms desde a primeira edição, velho. Realmente, cara. Essa versão deu um upgrade, assim... Fenomenal. Sim, foi várias lindo. Armas diferentes. Fenomenal. Foi lindo. É... Vale o dinheiro. A recomendação do primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Vale cada centavo, velho. Vale cada... Se você gosta do estilo de jogo, quem joga o Worms, Gunbound e tal, vale, velho. Vale cada centavo. E ainda ganha um hatch maneirinho. Okay. Ainda cara. Alguém me dá o Worms Reloaded, por favor. E de boa. O jogo em si tem um burro de concreto que você joga nas minhocas. Tem coisa mais legal. O jogo tem uma chuva de meteoro super foda. Armagedon. Tem coisa melhor que isso. Você matar minhocas... Isso é como se fosse uma nuke no Modern Warfare 2. Está chovendo estrela. Que? Sério, alguém me dá o Worms Reloaded, por favor. Não. Compra, mano, não é muito caro. Mas eu não tenho cartão internacional, porra. Senão eu compro. Como é que você tem os outros jogos da Steam? Eu só, o único jogo que eu paguei foi o Team Fortress, o resto é mod. Papai me deu. Coitado do samurai, velho. Eu tava dormindo na minha caminha, chegou o Papai Noel e falou, tô, filho, uma ponta do Steam pra você. Nossa. Ah, cara. Amei que vai... Quem pode, tá velho? Puta que velho, vou fazer isso num hatch. Vou pegar um hatch e fazer isso. Genial. Sou um gênio. Tá, certo, vamos lá. Qual é o próximo? A próxima parte é que vai ter a competição... De Team Fortress 2, e eu vou colocar agora que Team Fortress 2 competitivo é ridículo. Concordo. Não, velho. Concordo. Tu não tá falando de notícias, Strato? Agora é o Heavy, mas Sandy Max. Acabei de falar. Não. Falta só uma partezinha sobre essa competição. Mas é claro que eu não ligo muito, então tô dando foda-se pra... Mas a competição... Depende do gosto da pessoa. É, mas a competição não é o PUBG versus Pro? Não. Claro que os pubs levam a surra. tá. É, eu sei, mas... Os PUB ganharam. É, tem não, não, não, senhor, os PUB no Brasil ganharam. Não, não no Brasil, no fora. Não. Na Europa. Claro, no Brasil, né? No Brasil só teve um aí e os PUBs foram estraçalhados, coitados. Calma aí que eu tô com café mania aberto. Ó, você... Deixa eu servir aqui rapidinho minha comidinha. E já... Quem estiver aí, ó, me adiciona, que eu tô precisando de mais dois vizinhos pra abrir minha máquina de suco. Que merda! Observem como esses jogos fizeram pra população brasileira. Observem. Eu não lembro, mas o Paulo, ele não era assim, não. O que falou? Não. Bicho, vocês tinham que ver no Facebook a doença que eu era, naquele Mafia Wars, velho. Infelizmente, eu tenho um problema com jogos de saque. Bom, próxima notícia. É claro que em 27 de agosto de 2010, O canal Mistress Angel colocou um vídeo que ele pegou do Game Trailers TV, que era um trailer exclusivo para um novo jogo da Telltale. Se você perguntar o que é Telltale, se vocês conhecem, por exemplo, um Sam & Max, é Telltale que fez Sam & Max. Conheço de nome. Nunca joguei, conheço de nome. Eu já joguei. É o do Hatch do Coelho, velho. O Hatch de Coelho. É, Semi-Max foi um jogo comprado em massa só para ganhar o hatch de coelho de Team Fortress 2. Só. É. Bobeira, velho. Mas pô, tem gente que gosta, cara. Isso, foi um desperdício. Tipo... Esse jogo é muito bom de se jogar. Não, mas tem gente que fala que gosta desse jogo. Eu nunca joguei, mas... Pelo eu já joguei, que eu vi... mano. Na Steam tem um jogo que uma vez que é de graça. É muito legal esse jogo. É, legal o jogo, legal. Uhum. Eu não tenho paciência então, pra isso. Outra coisa que a Telltale também fez foi um jogo de Strong Bad... uns quadrinhos da internet, e eles também têm uma parceria com Penny Arcade. Penny Arcade é outra série de quadrinhos que também tá na internet, muito famosos. Pancakes. Isso. E aí, o que aconteceu? No dia 27 de agosto, a Game Trailers TV mandou esse trailer de que mostra ninguém menos do que Chico de Penny Arcade, Sam de Sam & Max, Chico. Chico de Penny Arcade, Sam Chico, de Sam & Max. Não é bem um teaser, né? Não é bem um teaser. Chico, tanto faz. Strong Bad e ninguém menos que Heavy. Todos parados juntos. E ele ainda fala, aposto que você nunca pensou que esses caras apareceriam juntos. Exato. O trailer acaba, descubra como, 2 de setembro. E a minha reação imediata foi, what the fuck? What the fuck, man? Tá. Parem de gritar what the fuck, já tá ficando chato. Já entendemos que seria uma coisa meio que dividir por zero, mas vamos fazer isso. Vamos botar eles pularam do nada. Várias coisas juntas. Eles pularam do nada, você não entendeu. Eles seriam do nada e mostraram um jogo. Eles falaram que vai ter um jogo em que vai ter dois personagens mais amados da comunidade de Team Fortress 2, que é o Sam de Sam & Max e o Heavy de Team Fortress 2. E eles vão estar num jogo sem contar que vai ter mais dois personagens. Agora, a questão é, o que esse jogo vai ser? Provavelmente, igual aquele jogo da Nintendo, que junta todo mundo e põe pra lutar. Smash Bros. Super Smash Bros. Que é um lixo. Brawl! O quê? Joga Brawl. É lixo mesmo. Cala a boca! Cala a boca, é foda. Rapaz, eu vim da época que Super Nintendo, Mario Bros. Andava pra frente, voava e matava o chefão. Quando o bicho começou a jogar bolinha... Porque é claro, tu tem 70 anos. O Link começou a ficar estranho, entendeu? O mundo não é mais o mesmo. Logo. Paulo, saudade hoje em dia, época, com 70 cara. Anos de idade... Uhum. Não, eu perco pro... Quem é o bicho mais velho que eu, do AVL? É o espanhol. O espanhol tem 30 anos e vai ter filho daqui um... O espanhol 30? Tem 30 anos. Sério? 30 anos e vai ter filho daqui um mês. Agora a polícia civil vai atrás do bicho, que vocês comentam o cara aqui, né, velho? Uou! Porra, velho. Eu sei que eu tinha 16, 17 anos. Porra! Caralho, sinceramente. Sinceramente, vocês arranjam uma vida, mas... caralho. Hein, vocês ficaram sabendo do servidor de minigames, né? Que eles batizaram de minigames, que são os mods, né? Tem o servidor de minigames? É, exclusivo só de mods. Eles resolveram um problema que a gente não tinha conseguido resolver, velho. Que era trocar de mod automático, sem precisar acessar o FTP. Tá, tô aqui falando uma coisinha rapidinha. A gente já arrumou o problema. Não se preocupem. Fui. Porra, saí de um e entrei outro. Pô, é, a gente foi tá o tipo, primeiro. Tá tipo prop hunt e vai direto pra voleibol, sacou? Ontem eu virei a noite jogando lá. Bem legal, tá funcionando bem, velho. Tá divertido. Vale a pena vocês entrarem, viu, galera? Voleibol? Como seria o voleibol? É. Vem os mísseis pra cada lado e você de páreo vai refletindo. E vai acertando. Ah, eu lembro desse jogo. Tá. Eu joguei. É, só cada vez fica mais rápido. Minto. Voleibol tem a bola gigante mesmo. Você vai arremessando as bolas pros outros lados e tal. Velho, tem altos mods engraçados, bicho. Tem, é legal. Pelo menos a gente foi os primeiros, né? De qualquer jeito. Tem rumores de que esse jogo vai ser sobre cartas, porque o Heavy tá segurando 3 cartas no seu dedo. Tá segurando como se fosse um pedacinho. Nossa, velho. Que bicho pra doente. Mim... Eu nem vi isso. Vou até ver de novo o vídeo. Vai ser pouco, então. Que porra, vídeo? Pra mim parecia... Um sandwich. É, tá bom. O sandwich desse tamanho, o Heavy segura o sanduíche dele e cabe na mão dele inteira. Só se fosse um sandwich comido. Um sandwich comido. Cara, é o Heavy, cara. Qualquer coisa é possível pra ele. É, velho. Claro. Ele come qualquer coisa. É, peraí. Ele come até concreto. Não. Ele come até o scout. O quê? Meu Deus, que isso? Não, fala com aquele pensamento homossexual do Heavy. São cartas mesmo, cara... são cartas. Aquele bicho do canto do Black Power também tá com carta na mão. É o... Vai ser o Yu-Gi-Oh, porra. Yu-Gi-Oh! Olha, tá passando Vovozona na Globo. What the... O que isso tem a ver com... Nada, eu gosto de Vovozona, não posso gostar de... Pô. Continuando, outra coisa que aconteceu recentemente nas notícias é uma aplicação de Fortress 2 para iPhone. E o que tem isso a ver com as notícias é que eles estão fazendo você pagar por uma aplicação que é um guia. Eu consegui essa aplicação. Que bosta! Como eu não vou falar, só que eles estão fazendo você pagar e esse é o problema. Esse é o problema. Se eles estão fazendo você pagar, eles estão imediatamente quebrando as regras de copyright. Porque você tá pagando por uma aplicação que só tem coisa de um jogo que tem lei de copyright sobre ele. É. Mas pra que serve esse troço do iPhone que você disse? Primeiro... É um guia, velho. Pra você pegar, tipo, estratégia, informação de arma, essas paradas. Ah, tipo aquelas dicas que aparecem quando tá carregando tipo, mapa. É, tipo aquele negócio que a Steam tá vendendo também. Aquelas negócios de dica de do Conviction, dica do Left 4 Dead. É que tipo aquele negócio. Ah, isso? E vai ser pago? Meu Deus. Não, é tipo, pago. Pra que é isso? Além de ser pago, tu pode muito bem na internet pegar trocentas dicas. Não, mano, você pode ter que aprender sozinho, cara. Não tem graça. Eu não consigo ler tutorial. Você pega um tutorial na minha frente, eu não vou conseguir ler. Eu vou jogar até me ferrar o suficiente pra poder aprender. Eu sou assim também. O melhor jeito de aprender é jogando. Isso aí é fato. Jogando sozinho. Sem usar nenhuma dica, assim. Isso aí, mano. Não, você pode tomar algumas dicas, aprender a jogar melhor. Assim, pelo menos isso. Né? Mas, cara, sempre começa assim, jogo novo. Quando o cara começa. Tem o primeiro que começa a jogar, o cara do beta. Aí depois vem junto o resto do povo. Aí os caras do beta ensinam. Aí, mano, pronto. Eu quero jogar Shrek. Cara, eles estão cobrando um preço absurdo. Absurdo por esse guia. Tá $4.99, velho. É um absurdo isso. Só pra pra quem vai usar isso se é só usar um computador cretino? Eu não sei. Se o cara tá andando no meio do negócio e falar, tipo, nossa, eu quero ver agora como é que eu jogo de Soldier. Ele puxa e vê. É. Não, eu acho isso uma ideia muito retardada. Sim, velho. Não, mas pra que você vai comprar um negócio de $5 se você pode ir no YouTube e ver um vídeo tutorial do Soldier de graça? Exato, por isso que eu Tanto é um que guia oficial, cara. Ele não devia cobrar esse... Não, velho, acho que ele não tem direito de cobrar esse produto, velho. Não mesmo. É, acho que vai dar também. Merda isso no futuro. Vai dar merda. Vai dar merda, você acha? Já tem gente acusando... Cara, é um árabe, velho. Vai dar mais merda ainda. Vai dar mais vai merda. Vai dar sim, uma merda isso aí. Um árabe que criou, velho. O tio mora lá em Hoxharpur, em Punjab, Índia. Olha, nós somos totalmente contra a pirataria... Mas se você quer piratear uma aplicação de iPhone, pirateia essa, tá? Tá tudo bem, tá liberado. Me deu! Tá liberado. A gente até garante. Você pode chegar pra mim e perguntar como é que eu pirateio essa aplicação e eu falo pra vocês. Essa aplicação, você pode piratear. Mas lembre-se, povo, piratirar. A gente piratirar. Não apoia a pirataria. Não! Mas ainda tá vendendo, então, né? Ainda tem o preço lá, né? Tem o preço, R$4.99, né? Velho. Saiu dia 28/5 desse ano. Que merda. Mano, duvido, que alguém duvido que alguém compre isso mesmo. Duvido. Eu vou comprar. Cara, eu tenho certeza. Se lembra que eu já te disse. Se há alguém que vende, há alguém que compre. É. E se tem alguém, realmente, que, tem alguém que vende. Porque se vocês viram naquele fórum que compraram calcinhas usadas, então deve comprar isso aí também. Velho, tem gente que compra. Cara, mas... tem gente que compra aula para aprender a jogar Guitar Hero ou Call of Duty na internet. Que bosta, que merda! Que? Velho, tem site oficial com professor e a parada toda pra te ensinar a jogar Call of Duty, Guitar Hero, a parada toda, velho. O quê? 20 dólares a hora. Não, é não verdade. Puta que velho, pariu, tem até uma matéria dessa na revista da Xbox desse mês. Da Xbox 360. Oh, a humanidade! Mano, é absurdo, cara, ter que pagar, poder ter uma aula que você, uma coisa, tem que se divertir, não ter uma aula chata. É, galera, é sério os business, né, velho? Sim. Tem gente que só quer saber de jogar sério. Isso prova que verdade. Parte da população esperta. Eu também tenho aquele negócio de ter uma universidade. Samurai, isso prova que o mundo é fudido. Só isso. Pidroca, não tem uma universidade nos Estados Unidos que tem a matéria. Tem StarCraft? Ah, é verdade. Tem uma universidade nos Estados Unidos que tem como matéria StarCraft 2. Ah, não acredito, velho. Nossa, sério mesmo? Existe isso. É verdade. A que ponto você é burro pra você pagar pra aprender um jogo? É uma universidade digital, cara. É uma matéria extra pra distrair. A matéria extra vai distrair, é tipo opcional. Se você quiser, Você fica estudando que nem maluco pras provas. O StarCraft é uma coisa pra distrair. Nem que você tenha alguma coisa pra fazer. Ah, você vai correr, aí você tá cansado de estudar matemática, eu vou estudar StarCraft. Bom, já a gente tá falando de universidade. Okay. Que vai dar aula de StarCraft, vocês ouviram falar que teve uma universidade que agora cobra pro aluno jogar Portal. Que? Nossa. Sim, você tem que... Uma das matérias, eu não sei qual é a matéria, mas agora pra você ter todo o negócio certo, inteiro, de informação dessa universidade, você tem que jogar Portal. Pra saber a matéria inteira. Portal agora faz parte da matéria. O quê? Nossa, não, eu não vi isso. Uma universidade... Eu acho que eu vou ter que jogar Portal, espera aí. Não, então, gente, eu tava vendo aqui do pedaço de comunidade, a dança do Soldier. Você tá ligado que tem outras danças também, né, Estrato? Sim. Que tal você esperar a gente falar isso depois? Tem a do Pyro, tem a do Heavy Comédico, que é bizarro. Eu gostei. Claro, Loli, você é tarado. Não vamos comentar por enquanto. Vamos falar isso agora, né? Então, continuando. Vamos falar sobre uma última coisa de notícias, que é a Game News Soundboard. Que é só falar rapidinho que você pode clicar... Ver essa animaçãozinha e você pode clicar em botãozinhos que fazem o game não falar e gravar e fazer ele falar qualquer coisa. É muito divertido. E você pode fazer uma coisa... Um programa fazendo HLSS. Isso. Não faça isso. Não faça isso, por favor. Não faça isso, Altair. Desculpe. Não faça isso. Não faça isso! O quê? Entendendo, descarto, caralho! Não nada. Pedaço da comunidade. Onde todos nós vamos discutir um tema em conjunto. O primeiro tema é... Todo mundo conhece FPS banana, né? Sim. Todo mundo sabe como é fácil você pegar um vírus ali. Não, é? Eu nunca peguei vírus lá. Não, é fácil. Nunca peguei vírus lá. É fácil, eu. Mas você pode. Como? Você ficou na propaganda de lá? Não, eu nunca vi. Então, FPS Banana também é conhecido por dar, tipo, por colocar skins, modificações. E recentemente criaram esse site chamado TeamFortress2Mods.net. No momento ele tá offline, eu não sei porquê, mas esses mods são tudo é tipo, como se você pegasse só a seção de TeamFortress 2 do FPS Banana, colocasse o seu site e aumentasse para o que você tá aceitando. Eles têm scripts, sounds, skins, modelos... Ah, que abriu, pô. Heads. Abriu? Não, mas ó, a Gui tá falando pra mim logar com a minha conta do Steam, velho. Isso é... Ah, eu já fiz isso. É seguro. Não faço nem com o capeta. Pode fazer capeta falando não, loga. Nem eu. Não logo com a minha conta da Steam. Lugar, nem velho, eu, mas outra aqui, velho. Ah. O site tá online, só que não tem nenhum arquivo, nenhum mod nele. Tá offline. Pelo menos nenhum pro Pyro. Ou seja, eles são horríveis. Não tem nada pra comparar. Cara, mas eu tô ficando chateado é que a maioria das coisas de baixar pro jogos do Half-Life, pra tipo mod, eu tô vendo muito site, tá pedindo negócio de Steam, fico com raiva disso. Não logo, porra. Velho, não logo. Nossa senhora. Nem eu. Fico capeta. Eu não sou maluco, velho. Eu não sou maluco, não. O único que eu tive que logar foi do Gas Mod. Eu criar uma conta da Steam diferente só pra isso, velho. Só se for, porque a minha conta com o meu cartão eu não logo nem com o demônio. Isso aí, meu Deus. Não, cartão com certeza não vou dar pra ninguém, né? Vou passar cola na mão. Calma. Sirva de lição, gente. Não loga, velho. Não interessa quem mandou. Pode ter sido sua mãe na Steam, velho. Clica aqui, meu filho. Não clica, velho. Não clica que é filho. Clica aqui, filho. Você vai ganhar doce de leite. Não clica, velho. É vírus nessa porra. Vai ganhar sorvete de creme. Não. Filho doce de leite. Não. Bicha. Ah, porra. Continuando. Outra coisa que temos aqui é o Team Fortress 2 Item Editor. O que é isso? Eu não sei, Stratofares. Fale para mim o que é isso. Bom, é um jeito muito mais fácil de você editar os seus itens de Fortress 2. Você pode clicar nesse link e muito mais fácil do que você entrar no jogo e editar, você pode simplesmente abrir um arquivo e editar. 5 vezes mais fácil e 5 vezes mais legal. Nossa. Eu garanto. Mas, Strato, legal! Posso fazer? Mas agora eu vou perguntar, pra que você quer editar seus itens? Então, é isso que eu ia perguntar. Isso aí, mano. Bom, são coisas tipo, você pode editar os atributos custom dos itens e outras coisas. Vamos supor que você fala, nossa, eu não gostei dessa faca, eu acho que ela dá muito backstab. Coloca pra não dar backstab, é ridículo, mas você pode fazer isso. Mas não, isso não é hack não, velho? Não, só funciona não. Só funciona quando você tá jogando não o multiplayer, entende? Só com o bot, só com isso. Os bots. É pra você testar suas armas, entende? É idiota, gente. Não mexe com isso, não. Próximo toque. É. Daqui a pouco você dá um Resumiu tudo. Daqui a pouco você dá um fatal erro no seu Team Fortress 2, perde todos os seus recordes e horas de jogo, você tá ferrado aí. Você sabe que todos os seus recordes e horas de jogo estão gravados na Steam Cloud, né? Sei, mas a que aparece no jogo pode zerar. Que nem eu zerei a minha sem querer uma vez. Boa. O quê? Fail, meu Deus. Vamos agora para vídeos. Você tá falando de quê, Badalé? O primeiro vídeo que temos é o Team Fortress 2 Dances. Todo mundo viu isso? Qual vídeo? A da dança, eu vi. Eu vi. É fantástico. Fez um monte de danças. Resumindo, é muito foda. Fodástico. Ah, saber. Meu Deus, acertou a voz direitinho. Mas o programa ele usou, vocês sabem que programa ele usou? É Old But Gold, vocês estão ligados. Tem outras pessoas que podiam ser contratadas pela Valve e a Valve não contrata. É. Calma, gente, pra tudo tem sua hora e seu lugar, velho. Alien Swarms é um bom exemplo, relaxa. Verdade. Nós temos outro bom exemplo mais tarde no episódio, fiquem ligados. Via. Se você ver esses vídeos, você vai perceber que tudo aqui é animação custom. Então imagina quanto tempo passou. Pra fazer isso. Não tem nada que o cara pegou dos jogos, a não ser os modelos. Cara, ele pegou o modelo e fez a animação em cima da skin, né, velho? É, mas como ele fez? Essa é a minha pergunta. Não, pô. Ele tem um programa tipo Maya, vamos pôr aí o Maya. Aí ele tem a edição do boneco, ele só jogou a skin em cima do molde, sacou? E ele acho que ele fez um programa chamado Motion Builder. É, sacou? Peraí, e tem um programa... É difícil, é difícil. Tem um programa, cara, chamado Mico Mico Dance, que é fácil pra caralho de fazer skin. Mico Mico Dance. Acredito, com um nome desse, né, velho? Aposto que a gente tem plus. De novo, começando com isso, né? De novo. Ai, meu Deus. Continuando pro próximo vídeo, é um vídeo feito baseado numa parte do filme Monty Python e a Cálice Sagrado. Alguém já viu esse filme? Já, um clássico. Então fizeram um vídeo de Source Filmmaker, que já discutimos no primeiro episódio, em que eles cantam a música We're Nice Around the Table. Eu não sei qual música é. Knights of the Table? Round Table. Knights of the Round Table. Ah, eu vi. Muito bom. É muito bom. É bom demais. Vejam agora. Tá nas notas do show, vocês têm que ver. Então, vamos para... Discussão. Então é uma nova parte do nosso podcast em que a gente vai falar ou de Team Fortress 2, de alguma coisa interessante de Fortress 2, ou de alguma coisa que não tem muito a ver de Fortress 2, a não ser... Que não é muito interessante, mas pode ser pra outros. A não ser que é da Valve, entende? Vamos começar com... É interessante pra gente. Vamos começar ao contrário, porque vamos começar falando de Nightmare House 2. Agora, nossa, cara! O que é Nightmare House 2? É o mod que faz você ficar com medo de jogar antes que você clique pra abrir. Resumindo, o que aconteceu foi isso. Strato chorou com uma menininha porque ele não queria jogar ontem. Ele não teve a coragem de jogar. Não, e outro, aí... e detalhe, que quando ele tava jogando, teve um momento que ele soltou tanto que ele se agarrou no irmão. É, ele se agarrou com B. Nossa, isso é verdade mesmo? Vocês estão falando isso? É verdade. Não estamos mentindo. Você desceu um grau. Dá medo isso aí? Mas você não tem ideia, esse negócio dá tanto medo que dá muito. Não, eu admito. Eu acho que é o mod do Half-Life 2 mais perfeito, que o único que me deu medo em todos os tempos. Realmente. Mas dá medo mesmo? Dá medo mesmo. A gente nem clicou pra abrir, pra preparar, pra lançar o jogo. A gente tava com medo, não tava, Pidroca? A gente foi Velho, o Jojone e o Lollipop ficaram com medo só de ver vídeo no YouTube, nem estavam jogando. Nossa, eu vi o trailer, eu vi susto, fácil. Deixa eu ver isso aí, então, o trailer. Deixa eu ver esse vídeo aqui nessa bosta. Sério, eu vi... Reações, vamos ouvir reações. Sério, eu vi os vídeos do YouTube, bem, dá medo, mas não parece muito... Tô vendo o vídeo. Eu vi esse trailer, não deu medo, sério, pra mim não deu. É, dá medo, mas não é muito pesado. A boca, porra! Oh. Ai, caralho. Não, o vídeo tá fácil até agora. Tá superável. Vim de Killing Floor, tá fácil. Oh, fuck. Tá sussa. Vamos lá. Não, vocês são peroba, velho, na boa. Não. Tranquilo. Ah, o vídeo é tranquilo. Cara, o trailer é tranquilo. Agora, se você for jogar o jogo... Bota o vídeo que preste, LOL. O trailer é uma merda. O trailer é frango, galera. Isso. O trailer é frango. Trailer. Eu que sou o mais fresco de todos, não me assustei, então... Você é fresco? Tá bom, pega aí. Desafia você baixar o mod e jogar. Pronto. Isso aí, baixa o mod. Eu sou macho, meu irmão. Eu jogo todos qualquer jogo. Só que a gente foi impedido do extrato, que ele tem meu que gravar. Meu bigode me protege, rapaz. Meu bigode me protege. Deixa eu ver esse outro vídeo aqui que mandaram. O que é esse outro vídeo? É o jogo do bicho. Capítulo 1. Tem prologue, só que aí você... Pô, grandão a porra do vídeo, hein? Isso é o capítulo 1. Gostei. Olha, ele começa dentro do panicômio. Spoiler, viu, gente? Spoiler. É spoiler, mas eu não tenho Half-Life 2 episódio 2, então vou ver. Começa dentro do manicômio. Aí, Chapter 1, Rebirth. Ou seja lá como é em inglês. Foda-se. Renascimento. Opa, passou uma mulher correndo. Opa, meia maratona de zumbi. Que merda. Ó, o cara tá querendo fazer um hack ali. O bicho abriu um negócio assim, velho. Anda, rapaz, deixa ser fresco. Caminha pro lado. Olhou pra um lado, olhou pro outro, reclamou que a porra tá trancada e foi andar. Pô, ele foi pro lado do zumbi, velho, que bicho burro, velho. Não anda pro lado do zumbi no escuro, velho. Tem uns grafites na parede, pouca luz. A gente tira a calça. Não, que tirar a calça? Fecha a calça, mano. Pô, tá um puta calor aqui. Abriu a porta, velho. Um escuro da porra, muito sangue. Opa, roubou a lanterninha do guardinha que morreu. Olhou na câmera, abriu a portinha. Não, cadê o zumbi nessa porcaria? O jogo é assim, é susto sem zumbi. Manda pra ele a parte do manequim. Manda pra ele a parte do manequim. Cadê? Peguei. Não, eu vou baixar essa porra, depois eu falo pra vocês semana que vem. Já não, peguei não. Raio. Não, manda pra ele a parte do manequim. Manda pra ele a parte do manequim. Só a do manequim, Paulo. Fecha aí, só a parte do manequim. Cadê? Manda aí. Espera aí, eu vou procurar o vídeo. Não, vocês são muito frango, velho. Achei. Vê o manequim. Eu não senti muito medo do manequim, não, mas tudo bem. Uma tentativa. Ah, mano, jogar esse jogo à meia-noite com o manequim é sacanagem. Deixa eu ver se tá um manequim que todo mundo tá falando aí. Desafio a todos vocês jogarem esse jogo de 31 de outubro, meia-noite. Que esse manequim? Eu jogo, ó, eu tô armado, velho. Armado, nada me dá medo. É, exato. Pega uma metralhadora. Ó, eu vi o tal do manequim. O manequim tá paradinho. Puxa, merda, esse vídeo tá dando medo dos manequim paradinho. Pera, gente, pera. Calma, vou me afastar um pouco do monitor, porque... Eita, porra, o manequim... Caralho! Manequim do mal! Beleza, galera, não joga esse jogo. Arregou, hein? Caralho, velho. Que porra é essa? Caralho. Tô vendo aqui o vídeo do manequim. Caralho! Mano, esse jogo é muito foda, velho. Que porra é essa? Caralho, não, parei, velho, parei. É. Parei. Era essa merda. Vou explicar pra você. Galera que tá ouvindo, pensa em Mario. Naquelas fases do castelo que você olha pro fantasminho, o fantasminho fica paradinho. Você vira as costas, o fantasma vai pra cima. É, olha, outro coloca fantasma. Isso no escuro e no terror, velho. Você não vai gostar. Em vez de fazer assim, é uma vai amaricar, velho. Você vai amaricar, velho. Tô baixando. Isso. Continua vendo o vídeo que você vai ver o que vai acontecer. Não, fechei, meu filho. Você tá doido? Eu sou normal. Não vou ficar gritando de menino aqui, não, hein? É, né, Estrato? Né, Estrato? Né, Estrato? Caralho, a luz apagou. Essa porra de manequim aí, mano. Tá dando medo. Não, eu tô continuando vendo essa porra. Deixa eu ver essa merda. Xiii, manequim! Caralho! Tá começando a dar medo essa porra, parte do velho! Ô, oh, o cara da SWAT virou manequim, velho! Exato! Do mal! Nossa, que puta que pariu! Não vou jogar isso nunca, mano! Não vou jogar isso nunca, caralho, mano! Caralho! Não vou jogar isso nenhum, mano! Fudeu, mano! Não. O Kaká de imenso se eu jogar isso aí, não vou jogar não. Oficialmente não, o nome do episódio é Paulo's Nightmare House. Caralho, não, foda. Quero. Vou comprar o Half-Life Episódio 2 só pra isso agora. Eu não, mano. Não, eu não vou jogar isso aí não, mano. Não vou jogar não. E o pessoal tá falando que esses caras fizeram esse mod e tem que ser contratados pela Valve. Tem, não, velho. Tem, velho. Ficou bem feito. Muito bem feito. Bota esses caras pra fazer Half-Life Episódio 3 ou Half-Life 3 e a porra vai ficar bem mais escrota. Mas escrota, vai ficar Half-Life 2 episódio 3. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, essa é a reação que esse jogo causa nas pessoas. Vamos para o próximo tópico, que é o update de Alien Swarm. Alguém aqui joga Alien Swarm? Eu joguei uma vez pra ver como é que tá o update. Só. Eu joguei, mano, só pra ganhar o Red. Eu e o Altair testamos esse modo e a gente pode falar. É insano! Não, não é mais insano, é brutal. É, resumindo, o update botou um novo modo de jogo, que é Onslaught, que é praticamente assim, você defende contra várias waves de inimigos. É tipo Left 4 Dead, randomicamente você vai ver aquele barulho de horda e vai começar a vir zumbi do nada, não importa onde você esteja. E as pessoas, eles falam que tinha pessoas que achavam a dificuldade insana muito fácil, então eles botaram uma nova dificuldade chamada Brutal. E pra você entender como brutal é brutal, nenhuma pessoa da equipe de Alien Swarm conseguiu terminar uma fase nessa dificuldade. Ainda ninguém? Ninguém já pensou em fazer. Vamos falar uma coisa. Insano a Onslaught. Você imagina você no começo, você vai achar que vai aparecer aqueles aliens de sempre, mas não aparece. Aparece um alien de escudo no início. Pode aparecer qualquer alien. Meu Deus! O Zoom e o Altair não conseguiram passar da primeira sala. Nem fudeu que conseguiu passar, mano. Quer dizer, eu rushei um pouquinho, admito, mas... Você sempre rusha, Altair, você sempre rusha. É por causa que eu não gosto de ficar vendo negócio hack, sai correndo. Mesmo jogando defensivamente, a gente se fudeu, era alien atrás de alien. Foi o momento que eu não rushei. E a outra parte do update é que eles botaram um negócio chamado Hardcore Friendly Fire, que... Pra quem acha que o modo brutal não é brutal demais. Que resumindo, todo fogo amigo dá dano total, ou seja, você praticamente mata o cara se você acertar dois ou três tiros nele. Ou se você dá uma bazucada na cara dele. Que isso aí significa que em movimento coordenado e linhas de tiro vão ser bem mais partes integrais do jogo. Ou seja, como você já sabe, o shift agacha, então só usar o shift e os caras atrás ficam... Resumindo, é pra você deixar o pessoal jogar também, não ficar só no x1. Aham. Eu acho que o que tem. Eu acho que nós chegamos no final do podcast dessa semana. Não, faltou o portal e. Sim, faltou o portal. É, portal e novo update de Left 4 Dead 2, Left 4 Dead 1. Que eu tô muito excitado por isso. O portal 2 vai ser lançado. Tá excitado? Alguns dias antes do meu aniversário vai ser lançado o portal 2. E eu tô muito feliz. Eu também. I am very happy. Quando vai lançar o portal? Quando vai ser lançado o portal? Portal? Dia 11. 9 de fevereiro. Dia 11. Alguém mais quase fita jogando portal? Ou foi dia 11 de 2011? É. O quê? Alguém mais quase vomitou jogando Portal ou foi só eu? Só não. Você. Então você, não, só você. Eu peguei, só joguei Portal com a minha máquina nova, pô. Eu não joguei Portal quando ele lançou. Eu fui jogar ele mês passado. Eu botei ele no extrema qualidade e o negócio do tiro com o teleporte com profundidade máxima, velho. Então, tipo, quando tu entra, quando tu olha de frente assim, velho, tu vê o buraco, tu dá enjoo naquela porra. Tu fica muito psicodélico. Vai muito rápido em qualidade máxima, assim. É estranho, velho. É bem... uma coisa que eu falando de portais agora, uma curiosidade. Quando eu vi em Options, tem aquele negócio de quantos portais você pode criar. Eu não entendi isso. Quantos? É, tipo, sabe... Quê? Como é? Fala de novo. É que tem aquele negócio de portais, 2, recomendado. Você pode criar um portal. Ah, isso aí, tipo, se você deixar 0, você não vai ver o que tem depois do portal. Tipo, mas é como se o portal tivesse fechado. É isso que eu falei, é a profundidade da parada, pô. É, por exemplo, é que nem você olha no espelho, tá aí, tem um espelho atrás, você não fica vendo vários, vários assim, várias vezes a mesma coisa. Isso mesmo. É, você fica lá, dá aquela sensação de, tipo, lugar infinito, que não acaba. É como se você tivesse entre dois espelhos. É por isso que eu quase vomitei, pô. Porque eu coloquei no máximo. Eu não botei isso, cara. Depois eu boto isso aqui, eu quero ver. Coloquei infinito essa porra. Lembra-se que esse negócio tira pra caralho o FPS, dependendo do PC, viu? Ah, meu, PC é foda. Minha máquina é foda, não tem problema. O PC tirou todo o meu FPS quando eu coloquei 5. Meu computador é o mais foda do mundo. Não, não é o mais foda. Não é. Aí, agora é, mas depois não vai foda ser. Foda até Beyblade aqui, meu filho. Nossa, Beyblade é foda, porra. Tibia é mais. O quê? Oh. É um desenho tosco sobre peões vivos. Eu tinha que Beyblade porra é essa? Casa, na verdade, é mó legal. Ah, Beyblade faz toda a minha infância, legal. Mano. É legal. Bom, vamos terminar a discussão. Enquete da semana. A enquete da semana vai ser uma questão que a gente vai colocar, a gente vai responder e depois nós próprios vamos colocar no fórum e você vai poder responder você mesmo, sua opinião. A enquete da semana é qual o melhor meme baseado em Team Fortress 2? Antes de você perguntar o que é o meme, o que é o meme? Por exemplo, sabe aqueles vídeos que geralmente começam com I am being a cupcake ou qualquer coisa que fica... Christian, meme é uma... Meme é uma frase famosa, tipo, FII é my spy. Frases famosas, tipo, troll ou... Troll, ou Rick Roll. Meme. You got Rick Rolled. Frases famosas com o tema de Team Fortress 2. Christian Sniper, Brutal Sniper. Mini Tanks, velho. Todo mundo sabe que o melhor meme é Mini Tanks, velho. Mini Tanks! Eu vou ter que discordar, vou falar que é o... Por exemplo, o member do Scout, Rainbows Make Me Cry. Exemplo. O Heavy cantando Baby do Justin Bieber também é um clássico já, velho. É muito, velho. O Baby. As músicas que só usam bong são memes. Pra mim é o Christian Sniper. É o brutal Christian Sniper. Pra mim é o FIA I am a spy. Não, cara. Você tem que ver o Christian Sniper. É muito sangrento. What the fuck is my god barbecue? É mesmo, isso aí. Esse aí foi meio que usado no achievement, foi? É, foi usado no achievement, mas era um vídeo. veio primeiro. Porra. Continua. Então vamos definir que o melhor meme baseado em Divorce 2 é... Coloquem seus votos. Pênis. Tanto. Vamos lá. Não. O voto é para Pênis Cupcake. Altair, seu voto é? Meu voto é para Brutal Christian Sniper. Pênis. Piroca, seu voto é? Pênis. Oh, eu voto para Botafolk e Oh My God Barraquil, mas isso não é coisa para ser decidida pela pessoal no fórum quando isso aqui sim, acabar. A gente está escolhendo o pessoal que vai... As opções, opiniões, sabe? Vote Many Tanks, vote o... Eu voto pro meu, porque eu falei. Qual? Eu voto em Christian Sniper. Brutal Christian Sniper. Bom, Izumi, seu voto? Eu... Deixa eu ver. For your information, I'm a spy. Se é que isso é um meme. É um meme. Então, é um meme. Esse aí, porque você é foda. Mentally Jam. Eu também voto pra esse. Mentally Jam, pô, como é que é? Mental Jam, não. Porra. Direito Mental Jam. É Mental Jam. Mental Jam, cara. Dois votos pra Mental Jam. Alguns votos Mental Jam. Paulo, seu voto. Mental Jam. Três votos pra Mental Jam, um pra Penis Cupcake, um pra Christian Brutal Sniper, outro pra Many Tanks e por último para... Many Tanks. For Information, I'm a Spy. Vocês podem, é claro, votar a qual é o seu favorito no fórum, a velha clã fórum. E acho que esse é o final. Algumas outras palavras que vocês querem falar para nossos ouvintes. Quando você tiver quando você não tiver nada para fazer, você pode visitar o fórum. Isso. Não, claro, não se esqueçam que, infelizmente, nosso cérebro saiu do ar. É isso que eu queria falar. Você falar. Disse felizmente? Felizmente. Vou explicar. Ah, tá. O Paulo explica, porque eu já... Nós estamos fala. Trocando pra SX, vamos sentar novamente com a SX. Que a loja de gamers é um cu. Eu tenho que ir de um banco pro outro, sacou? Então eu não consegui, eu não tive tempo, velho, porque eu tive que fechar uma campanha publicitária lá no meu trabalho, então eu não tive tempo na sexta. Sábado eu não consegui pegar o dinheiro porque por problemas pessoais com a dona da conta. Mas, segunda de manhã já tá resolvido, no máximo à tarde já estamos com o bagulho à tarde. Segunda dia 30? É. Deixa eu ver. Então, 30 já tá de volta à tarde o servidor, garantido. Podem jogar. Hoje é 29. E o servidor já vai vir com plugins e tudo mais, depois eu converso com você sobre isso, tá, Paulo? Aê, sim, é claro. Valeu. Sério? É. Vai ser os plugins. Saudade do velho. Esse é o diferencial da SX. Você pode pedir pra vir com tudo quanto é plugin que eles botam. Já confirmei com eles mandando e-mail. Agora, fazendo uma propaganda. Uhum. Eles botam source mod, rank, sei lá o que, CFG, a parada toda. Caralho! E agora fazendo uma propaganda, minha propaganda. Se vocês forem querer fazer um host com a loja Gamers, pense bem. Pense muito bem. Muito. Você vai se arrepender. Exato. Nem então, eu acho logo. Que eu quero colocar uma pergunta rapidinho antes de a gente terminar. O que vocês acham de a gente falar obrigado pra SG servers toda vez que a gente gravar o podcast? Tipo. Como se fosse. Mano, eu acho que agradecer agora é ótimo, mas. Toda hora não. Eu agradeço muito a SG. A gente podia fazer assim, ó. A gente podia fazer assim. Deixa tomar no final. Não, no final a gente podia falar assim. Entre no nosso servidor e lembre-se que o servidor é roxado pela SX Games, que agora é Fast Servers, lembrando logo. Isso. A gente podia falar assim. É. Mandei isso tomar no cu, com carinho. O quê? Não. Eu também espero que a gente vai ter o claro que a gente fez, o que fez, o plugin que fez a gente ficar tão famoso, que foi o Prop Hunt. Faz muito tempo que eu não jogo o Prop Hunt. E sem contar que você vai poder encontrar todo mundo do podcast e o nosso incrível clã. Incrível, velho. É incrível. Os incríveis e amáveis. Cara, bem, o clã não é exatamente vai ser tardado incrível. No TF2, velho. É certo. Exatamente, exato. Que são incríveis. Clã... Exatamente. Rapa. Só tem gente louca nesse clã, velho. Isso é ruim, Lodi? Não, isso que faz o clã ser único. Só tem gente louca deixa aqui. Deixa eu falar. Exatamente. Exato. Você não vai achar nenhum aqui. Clã mais divertido que a gente. Com certeza. Sim, Lodibão, mas somos loucos, mas somos legais. E com isso nós somos... E o Lollibó é pedófilo, e o Strato é uma menina que grita, e o Paulo tem bigode fodão, e o... Okay, eu sou piromaníaco, eu gosto de tacar fogo nas coisas até na vida real. Não, você é baiano, isso já é o bastante. É, não, eu sou baiano. Não, mas tem várias baianas no clã. Gente, eu sou baiano negro, eu sou baiano suprimo. Tenho uma roupa de bombeiro, né, Pedroca? Eu tenho? De bombeiro. Eu tenho? Oh! E com isso vamos terminar por hoje... E eu sou Stratofarius. E tivemos aqui o Altair, o Pidroca, o Izumi, o Samurai, o Paulo e o Loki. Eu tenho certeza que vocês me odiaram, tudo bem. Fica quieto. E este é o AVL Cast. Esperamos que... Olha, porque eu sempre sou o último, cara. Deixa eu comentar um negócio aqui. Vão no nosso fórum e olhem minha assinatura. E paguem. Beleza, vamos ver lá então agora. É um bigode? Mustache Toast. Tem torrão na sua assinatura? Não, então... Mustache, velho. Mustache Toast está de volta. Aê! Mustache Toast! Mustache Toast! Mustache Toast! É mesmo? Não, não. Não acredito, eu volto com meu mano. Meme. Eu troco o meu meme pra Yeah Toast. Meu meme é pra Yeah Toast. Yeah Toast! Mustache Toast! E este foi o AVL Cast. Nós o lembramos que ele é o AVL Cast pra você não lembrar. Até mais. Eba! Este foi mais um episódio do AVL Cast. Todas as músicas usadas nesse podcast não pertencem à AVL, e sim à Valve Corporation, Arthur Aslanian e WeCreateStuff.com. Deixe um comentário no iTunes ou visite as notas do show em avlcast.blogspot.com. Não se esqueça de visitar avlclan.com.br/forum para mais AVL Cast. Até mais! Falou! Que a gente prometeu desde o primeiro episódio. Oh, puta que pariu. Ah, vai se foder. Só um segundo, por favor. Cala a boca! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha